aproximar. Tubarões vão atacar, com sede de devorar. Tem que ser ágil, se esquivar, sem deixar rastros na trajetória pra não naufragar. O destino é remar, se merecer vai chegar no lugar certo, mérito sem dar desperto. Dom é completo, cê não me engana com esse dialeto. Se não nasceu pra isso então, mano, deixa quieto. Vai remar sem parar pro destino do futuro incerto. É o deserto sem água e nada pra comer. Vai aprender a dar valor pra o que sabe fazer. Dizer pra todo mundo que eu vim aqui pra vencer. Reconhecer se perder, vai levantar e aprender. Eu sei o que faço, meu itinerário traço. No passo do compasso, que aperta o laço do cadarço. Forte como o aço, não tropeço, não disfarço. Luta com progresso, mar me guia sem regresso. Por isso eu vou no barco a navegar. Ninguém vai me parar. Enquanto tiver força, nós vamos levar. Na vida acreditar que o dia vai chegar. Enquanto tiver força, nós vamos. Soldado a navegar contra milhares sem medo do mar. Se guanados e o barco virar, não espera a tempestade passar. Sangue se vacilar, vai ser levado no vendaval. Quem se perde no tempo não passa de presa no temporal. Tem que usar o poder mental pra nadar com os tubarão. Na terra de puta e pirata, nocivo devasta embarcação. Só controla o leme, aquele que não teme desafio. Nesse oceano sangrento, verdade é o vento que leva o navio. Veloz, veleiro, avante, navegante de águas mortais. Tanta loucura, procura de ouro, eu só preciso de um pouco de paz. Na beira do cais ideais, jamais eu posso ancorar. Inimigos irão naufragar, esperando meu sonho afundar. Frotas eu vou enfrentar, na rota reta traçar. A fé me mantendo de pé, contra a maré meu leme é remar. Na prancha vai andar, marujos infiéis. A sua falsidade não invade o meu convés. Vou no barco a navegar. Ninguém vai me parar. Enquanto tiver força, nós vamos levar. Na vida acredito.